Sepultura, caralho. Passou bem. E a sua. Eu prefiro Soulfly, já não ouço há uns anos, mas eu prefiro Soulfly porque é mais tribal. Mas Sepultura, claro. Mas os meus preferidos são o KOEZD e o Root. Fucking Root. Dois CDs brutais. Há uns anos que não ouço essa merda. Soulfly é foda mesmo, podes crer, meu. Mesmo tribalada. É isso. Eu conheci esse riff, mas agora nem estava a ver do que é. Metallica. É Metallica. Eu é que nasci o riff, pá. Olha, mas a bateria sabia. Já vê se eu consigo tocar a bateria nas teclas. Chaos AD. Vai dar alto. Tô tocando as teclas, meu. É fodido. Tocando as teclas com uma guitarra ao colo e com uma ganza na minha boca. Abaixo, ok. Isto é quase impossível. Queres que eu siga o metrónomo? Isto lembra-me de Deftones. Hey you. Hey you. Consigo seguir, claro. Mas espera que eu meto umas drums, espera aí. Sim, mas eu não vou tocar bateria nas teclas, eu não consigo fazer essa merda, meu. Yeah, I'm gonna put the drum. Give me one second. Qual é o estilo que queres para as drums? Olha, vou pôr uma cena aleatória. Many guitars, man. I'm sick of the guitar. No, I'm not. Yeah, I love playing guitar, but it's too many guitars on Jam Tower. And everyone say my dick. Look at my dick, and my dick is bigger than yours. So, tá muito alto, okay. The rules, motherfuckers. Are you ready? same shit. Bear cries. We'll be right back.